enquanto eu dava água a ela, eu ia oferecendo esse testemunho a Deus, e aqui estou cumprindo. Padre, sua força como pai espiritual nos leva a crer cada dia mais no poder de Deus. Sua bênção, e obrigado mais uma vez a você e a Deus Pai Todo-Poderoso por essa grande graça recebida. Sou uma filha de Deus, falo do Paraná. Que Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, abençoe essa criança que continue a crescer saudável e sem problemas respiratórios. Toda honra seja a Ele. A graça seja a Deus. Padre Reginaldo é apenas um servo inútil que hoje Deus usa para falar pelo rádio, pela TV. Mas a obra é dele, só dele. Filhos e filhas, terça-feira. Mas antes de eu chamar o Bíblia Aberta, nós estamos na semana do ressuscitado, de Jesus misericordioso. Qual a intenção que você quer colocar? Qual é a graça que você precisa se apropriar? Diga agora e peça a esse Jesus ressuscitado: derrame misericórdia sobre mim, Jesus misericordioso. Bíblia Aberta, cartilha de oração. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. E o texto de hoje, terça-feira, da oitava da Páscoa. João 20, 11, 18. João 20, 11, 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Maria inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos sentados onde estava o corpo de Jesus. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela disse que haviam roubado o corpo de Jesus. Nisso ele apareceu em pé e perguntou: mulher, por que choras? Supondo ela que fosse o jardineiro, contou-lhe o desaparecimento do corpo. Então disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone. Jesus ordenou-lhe que anunciasse aos discípulos que ele subiria ao Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos em plena oitava da Páscoa. O que é isso, padre? Conheço não. Quando as festas são grandes, a igreja estende 8 dias depois da chamada oitava, 8 dias, para se celebrar como se fosse um só. Então hoje nós estamos em plena oitava da Páscoa, na terça-feira, e os evangelhos, não sei se você percebeu, ontem, hoje, amanhã, durante a semana inteira, tem um propósito, por algumas semanas, mostrar as aparições de Jesus, para que nós, na nossa incredulidade e nossa falta de fé, tenhamos a certeza: Ele ressuscitou. Não vou negar que no texto há uma vertente que tentava falar que o corpo foi roubado. Veja, se os próprios algozes, os inimigos de Jesus, tiveram que pagar para os soldados dizerem que o corpo foi roubado, é porque algo aconteceu. Tanto que o cardeal Newman, ele era pastor e se converteu ao catolicismo. E ele, na teologia fundamental, dizia que essa é uma das provas da própria ressurreição. Terça-feira, pelos doentes e com todos aqueles que estão esperando uma graça de Jesus misericordioso e ressuscitado, lembre-se: você é dele. Você é de Jesus. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito, não se esqueça. Você é de Jesus. Eu recebi da Ana Lúcia do Bom Jesus. Padre, eu queria dar um testemunho. Meu irmão estava fumando droga e eu estou colocando a vida dele em oração. E eu sei que o Senhor Jesus já está fazendo maravilhas. Ana Lúcia, nós estaremos rezando pelo teu irmão também e por todos aqueles que precisam que estas pedras sejam movidas do caminho. Você pode confiar. Deixa nas mãos de Deus. Deixa ele trabalhar. Você tem que se entregar. Tá escutando? E provar do seu amor. Confia nele. Confia nele. É, confia no ressuscitado. Confia em Jesus misericordioso. Senhor Deus, nesta terça-feira da oitava da Páscoa, olhai pelos doentes, pelos deprimidos, pelos que estão se sentindo angustiados. Jesus, ressuscitado e misericordioso, acolha, acolha os nossos pedidos e clamores. Abençoai, Senhor Deus, a água, os doentes, as fotos de família. Abençoai, Senhor, a todos nós na força da Tua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar na oitava da Páscoa é preciso.